Olá, caros ouvintes, boa noite. Começa agora mais um Cienciologia, edição para 18 de julho de 2013. Hoje vamos começar por Porto Rico, onde foi descoberto o aumento do número de elementos de uma espécie que estava em vias de extinção e a preocupar de forma muito consciente os pesquisadores que estavam a tomar conta da situação. A espécie em causa é o sapo Joana Riveroy, que era um pássaro, que é, aliás, que é um sapo que estava, portanto, ainda crescendo no seu conjunto populacional. Tudo isso porque habita em florestas e, portanto, estando estas a desaparecer, é uma consequência direta. Menos espaço para, por consequência, menos população. Neste caso, na espécie do sapo Joana Riveroy. Digamos que nos últimos tempos, e desde setembro de 2012 até agora julho de 2013, houve um aumento interessante do número de habitantes, depois dos governos locais e também dos Estados Unidos mostrarem preocupação e tentarem por todas as vias proteger esta espécie e outras que estão ameaçadas, parecia que não estava a surtir efeito. O sapo Joana Riveroy foi descoberto apenas em 2005 e desde logo apresentou preocupações pela sua escassa população. Ora, os governos local de Porto Rico e nacional dos Estados Unidos tentaram, por várias vias, a manutenção e até o aumento do número de habitantes da Terra desta espécie. Não estava a surtir efeito, mas recentemente, e como disse, desde setembro de 2012, as coisas têm melhorado. O curioso de tudo isto é que nem os nativos, nem os cientistas viram o aumento da espécie. Eles ouviram o aumento da espécie. Por outras palavras, uma nova tecnologia que foi posta em prática recentemente está a surpreender os cientistas mais do que aquilo que era suposto, ou seja, está a trazer aos cientistas informação para além daquela que expectavam conseguir com esta nova tecnologia. Ela vai permitir chegar não só aos locais aos quais já se chega, enfim, com outra facilidade, mas também chegar a lugares onde nunca se havia até hoje chegado, como florestas mais profundas na África e na Ásia também. Digamos que o que acontece é que o microfone, que está ligado a um iPod, com um software e algum hardware também associado, fazem com que, um pouco por toda a floresta, seja possível esta tecnologia gravar durante um minuto o som e toda a acústica do, portanto, da floresta ou do local onde se inserem. Após um minuto, e para evitar perdas, estas gravações são enviadas automaticamente aos servidores, no caso de uma estação que se encontra a 40 km de distância. Assim são analisadas e, no caso, verifica-se com outra precisão a manutenção, aumento ou decréscimo do número de elementos de uma determinada espécie, o que permite aos cientistas um controlo maior sobre a fauna à escala global. Há que ter em conta que, se é verdade que, enfim, o número demasiado baixo de elementos de uma espécie pode levar à sua extinção, há que também ter em conta que o número excessivo de elementos de uma espécie pode levar, por consequência, à extinção de outras, ou até à sua própria extinção, não havendo, por exemplo, a comida necessária para manter aquela espécie, seja uma espécie animal ou uma espécie, enfim, uma planta. Digamos que esta tecnologia vai permitir, de uma forma mais precisa e exata, e também pronta, mais rápida, não é? E também mais barata, fazer estudos científicos mais aprofundados e durante mais tempo. Atualmente, enviar biólogos para o terreno durante um ano não é uma situação viável, pelo menos em muitos casos. Não na maior parte, mas em muitos casos não é viável. É, para além de perigoso, é difícil em termos económicos e também em termos de infraestrutura, já que tem que levar equipamento, mantimentos, etc. Acaba por ser bastante dispendioso. Referiu um dos responsáveis pelo projeto Arbimon, que é este mesmo que eu acabei de lhe falar. O projeto Arbimon tem também uma outra particularidade. Ele está disponível na internet com as gravações, inclusive. As gravações estão a ser colocadas para que os visitantes possam também eles pesquisar, fazer por eles mesmos a sua própria pesquisa. Inclusive, são ofertados no próprio site tutoriais que vão ajudar a diferenciar a meio com a cacofonia, que é natural numa floresta, qual a espécie que procuram. Esta é uma, portanto, uma forma também de aumentar o número de pesquisadores, neste caso voluntários, que possam até, referencia um dos pesquisadores, um dos responsáveis, que podem até ajudar, enfim, a encontrar novas espécies que, por sua vez, sejam depois localizadas, monitorizadas com outro cuidado. Digamos, portanto, poderá aqui ser esta uma forma de alargar o número de pesquisadores, ainda que alguns, em tempo completo, outros em voluntariado, que poderão também ajudar na preservação da vida animal. Já agora, a título de curiosidade, este projeto está acessível no seguinte endereço: arbimon.com/arbimon. Ou seja, vou voltar a repetir, já sabem que a palavra em causa é arbimon. Assim, www.arbimon.com/arbimon. E a partir daí vai, com muita facilidade, chegar até às gravações. Um clique em Acoustic vai permitir chegar às gravações. A todas as gravações vai poder ouvir e fazer as suas próprias análises, ou pelo menos, se não for um entendido nestas questões, tirar a sua curiosidade. Conto-lhe também que a Ciência Viva vai andar entre julho e agosto por Odmira. É verdade? O Conselho do Distrito de Beja vai receber este evento, que acontece todos os anos, promovido pela Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica em Portugal. Esta agência tem também a parceria, ou este evento tem também a parceria, com algumas instituições, institutos ligados à ciência e à tecnologia, e por estes mesmos motivos, parcerias e com a intervenção da Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica, vai ser possível levar durante 2 meses e durante dias já marcados vários eventos para todos aqueles que estejam interessados. Vamos por partes, já aconteceu ontem e hoje a ação à diversidade na zona Entre Marés, com as suas formas e fórmulas matemáticas. Ontem e hoje estiveram na Praia da Zambujeira, aliás, amanhã e no sábado vão estar na Praia do Carvalhal, 5 de agosto em Vila Nova de Mil Fontes, e 21 e 22 de julho e 6 de agosto vão estar na Praia das Furnas, sempre a partir das 9 horas. Na biotenda que será instalada em cada visita, haverá atividades de biomatemática, química, observação de seres vivos nas lupas, análises físico-químicas da água, amostragem e análise de sedimentos e ações lúdicas. Tudo isto nestes dias, como já disse, mas pode ficar descansado ou descansada, porque ainda há outros motivos de interesse nesta ciência viva, que recebe também outras áreas que não estritamente admira, ou o Conselho admira. A matemática por trás da geologia no litoral sudoeste de Portugal, também tem datas marcadas, 20 e 31 de julho, 5, 7 e 12 de agosto, na Praia do Almograve. Nos dias 22, 25 e 29 de julho, 4 e 15 de agosto, na Praia da Zambujeira do Mar, e 18 de agosto, na Praia da Zambujeira, aliás, na Praia das Furnas, sempre a partir das 9:30. Também lhe conto que ainda vai haver uma observação aos peixes nativos da Ribeira do Turgal. O encontro vai dar-se em São Luís no próximo dia 27 de julho, pelas 10h10 então, da manhã. Por fim, e antes de passar para as notícias, conto-lhe que charcos temporários e cágados também estarão presentes nesta Ciência Viva. O debate para a importância destes charcos, toda a vida que aqui acontece, vai estar em perspectiva no dia 16 de agosto, às 15h30, no Smart Eco Camping Resort. Então, a partir das 15h30 no dia 16 de agosto. É algo que também vamos acompanhar. E para finalizar o nosso Cienciologia de hoje, conto-lhe que na Universidade de Massachusetts chegou-se a uma possível cura do Síndrome de Down, também conhecido como Trissomia 21. Síndrome de Down é o nome dado em homenagem a John Down, que em 1961 descreveu de forma exaustiva e clara o que acontece quando o cromossoma 21 sofre alterações. Vamos por partes. Ora, para quem não percebe especificamente desta questão, aclaremos, pois, o corpo humano tem um conjunto de 23 cromossomas. Eles são 22 herdados do pai e da mãe, respectivamente, e o outro é responsável pela definição do sexo do bebê, enfim, seja homem ou mulher. Acontece que o corpo humano tem uma cópia de cada cromossomo, ou seja, um total de 46 cromossomas, 23 cópia de outros 23. Estes cromossomos carregam enormes linhas de DNA com vários genes e células, mas o problema está quando o cromossoma 21 se duplica não duas, mas sim três, aliás, não uma, mas sim duas vezes. Ou seja, existem três cópias do mesmo cromossoma. Esta disfunção acaba por degenerar, seja uma cópia total ou parcial, acaba por degenerar em algumas alterações que podem variar de entre pequenas alterações físicas e um leve retardo mental, uma situação clínica mental profunda e uma alteração significativa em termos físicos, sobretudo da parte facial e da cabeça, que pode, por exemplo, ser bastante pequena em comparação ao restante do corpo. Sucintamente, esta alteração do cromossoma 21, ou a passagem de uma para duas cópias, faz com que haja um crescimento desproporcional do próprio corpo, que vai também implicar alterações cerebrais que podem, como já disse, levar a uma... podem afetar ligeiramente ou gravemente, por exemplo, as capacidades de socialização, também a capacidade cognitiva e de aprendizagem, a retenção na memória a curto prazo e a transição para a memória a longo prazo é também ela afetada. Ora, o que aconteceu é que os pesquisadores da Universidade de Massachusetts conseguiram desligar a terceira cópia e assim neutralizar por uma parte os efeitos que até aí o mesmo desenvolveu e por outra parte fazer com que até algumas falhas possam, dependendo da altura em que é feita esta intervenção, possam até ser corrigidas. Vamos por partes. Quando em 1960, já se tinha alguma ideia sobre isto, a média de esperança de vida de uma pessoa com síndrome de Down, ou trissomia 21, era no máximo 20 anos. Entretanto, a ciência evoluiu e já em finais dos anos 2000, a esperança média de vida aproximava-se dos 55 anos. Em 2007, faleceu a pessoa mais velha, com 73 anos, que sofria desta mesma doença. Hoje em dia já vai sendo frequente ver pessoas com 50, 60 anos a chegarem, pessoas com síndrome de Down chegarem aos 50, 60 anos. Esta Enfim, este desligamento do cromossoma 21 pode também abrir portas a outras doenças genéticas, já que muitas vezes a questão se resolve precisamente por aí. A desligação ou a provocação de mutação de genes ou de cromossomos inteiros, se for o caso. Mais de 95% dos casos são dos casos de síndrome de Down são precisamente uma consequência desta cópia total do cromossoma 21. Há outras variantes que ocupam apenas 5% dos doentes diagnosticados, mas a maioria é, portanto, fruto desta cópia total integral do cromossoma 21. Agora, o desligamento da terceira cópia pode abrir portas à cura definitiva da trissomia 21. E o Cienciologia fica por aqui. Na próxima semana voltamos. Tenham uma boa noite e até amanhã. E, aliás, até para a semana.